aí eu fiquei um pouquinho lá. Eu só fui aproveitar que eu tinha comprado cupom e tinha esquecido de ir e tava esperando hoje. Aí eu nem fiquei muito, só comi um pouco, tá, os rodízios e saí. Aí na fila do caixa, o garçom foi lá e perguntou: cara, já tá indo embora? Eu falei: é, cara, rapidinho hoje, tá, só pra ter o cupom. Pus, cara, mas você mal comeu. Quer que eu preparo lá um bagunço pra você levar? Tá, aceito. Aí fizeram 4 marmitinhas pra mim com todos os hambúrgueres do rodízio, um de cada. Porra, muito bom, acho. Atendimento top. Top. Ah, tem uma marchinha do... As do Silvio Santos. Foi lançado em 2014. Né? 2014? Eita. Tá. É. Logo depois das eleições presidenciais. A direta ou a indireta? Não, as eleições presidenciais de 2014. Ah, tá, ok. Chama Baile do Pó Royal. Uhum. Como que é? O pó é lá no pé, o pé é lá no pó. Esse pó é de quem tá pesando? Ah, é sim. Ah, é sim. Muito bom. Ó, deixaram o pó royal cair no chão em pleno baile de carnaval. Achei que ia rolar confusão, mas a turma achou legal. O pó chegou voando no salão. Uhum. Que farra sensacional. Deu até notícia na televisão, virou baile do pó royal. O pó é lá no pé, o pé é lá no pó. Esse pó de quem eu tô pensando. Ah, é sim, ah, é sim. Você sabe que eu também sei. Ah, é sim. Não, ah, é sim. Não espalha que vai ser melhor. Porra, é. Os caras pegam pesado, né? Tem aquela clássica no... Não é marchinha de carnaval, mas foi no Mineirão. Na época em que o Aécio ainda era governador de Minas e teve alguma final de algum campeonato internacional no Mineirão. Deve ser do Libertadores da Vida, enfim. Calma aí, calma, calma, calma, calma. Então, Team Brigadeiro de Panela, all the way. Pois é. Então, eu acho bem massa, porque eu não gosto muito de chocolate. Entre qualquer outro doce e chocolate, outro doce, assim. Mas... Puta que pariu. É. Só que o lance do pudim ser maleável pra você colocar umas outras paradas pra ser menos enjoativo. E principalmente por ser uma invenção brasileira. É importante isso aí, hein? Pudim é brazuca. Não, pudim, não. Brigadeiro. Brigadeiro é bazuca. Essa pinga aqui tá me dando meio... Você bebeu direito isso aí. Já bebi sim. Tá, bebe mais. Enfim, eu acho que temos um vencedor aqui. E aí? Pior que na com... Maravilha, cara. Beleza. A coxinha também é brasileira. Tem, é brasileiro? Aí. É, não sabia, cara. É um produto brasileiro. Tava ouvindo aí o que vai sair agora, dia 28, podcast novo, meu e da Thay. Ah, é da Thay? Exato. Sim, sim. Pareceu que a Thay tava aí conversando do lado. É que a gente gravou os dois aqui junto, no mesmo microfone, né? Então ficou bem... Um áudio único. Aham, uhum. Pois é. Legal, deixa. Ficou bom, deixa eu mandar aqui no teu... O som daqui que eu ouvi, tá foda. Uhum. Mandar aqui pra você. Depois você dá uma olhada. E aí, como que tá as coisas? Tranquilo, cara. Maravilha. Cheguei em casa agora há pouco e só esperando agora. Ainda na busca. Nossa, ontem eu tava no encontro de podcast que teve aqui em São Paulo. Teve encontro, cara? Aí, não sabia de novo. Foda, esses encontros que tem aqui em São Paulo, eu tava falando pro Neto isso. Uhum. Normalmente é o Neto que me passa. Sim, sim. E o povo, o pessoal mesmo, ele chama meia dúzia e chama. Tá, sim. Ligado? Normalmente é ou o Neto ou o Jorge do Adminisphere que me passa, que vai ter, uhum, vai ter algum encontro. Mas quem que organiza em geral? Mano, é várias pessoas. Uhum. Tem um encontro que rola bimestral. Sim. Quem organiza os caras do Papo de Louco e, sim, do Podcast. Sim, o Podcast, eu sei qual é. Esse aí é um... Mas tanto que no último que teve agora, eu esqueci, foi um dublador. Sim. Que ele começou a fazer o podcast também, que esse, o nome do podcast dele é Pode Ser. Aham. Uhum. E ele tem um estúdio. Então. Oi. Oi. Ah, tá. Tudo bem? Galera, deixa a webcam desligada, demônios. Não, por quê? Eu tô muito bem com a webcam aberta. Mas é bizarro. Eu não gosto de ver você pessoalmente. Imagina pela webcam. Pois é. Só porque você parece o Pablo Escobar, não significa que eu não quero te ver. Ó, você me respeita, viu, cara? Isso é um ponto. Na realidade, é só inveja porque eu não tenho uma webcam legal. Você não tem uma webcam, né, cara? Você montou o PC e não pegou uma webcam. Até porque ninguém pensaria em fazer isso em 2018. É tipo isso, tá ligado? Quem tem webcam é porque tá no notebook, né? Ninguém pensa, vou comprar um webcam pro meu computador. É tipo, não, ninguém vai fazer isso. Eu vou comprar um webcam gamer pra jogar um LOLzinho. Pra mostrar minha cara. Eu tô com a mesa nova aqui, eu tô muito assustado com a quantidade de botão, cara. Eu tenho uma webcam jogada aqui. Qualquer coisa, qualquer dia eu te passo. Fica cegado, cara. Não vai ter muita utilidade, de fato. Enfim. É, cara. Hoje em dia só quem usa webcam, só quem faz stream das paradas. De vídeo pornô, pra... sei lá. Não, não só isso, cara. Tipo, pra filmar... Tem stream de vídeo pornô? Deve ter. Não sei, velho. Nunca cacei. Na realidade, sempre teve, né? Que era aquelas meninas das câmeras lá especiais, né? Sempre. Stream é uma coisa muito antiga. Mas hoje é gourmetizada. Gourmet. O streamer gourmet. É, o streamer gourmet. Ah, aproveitar a câmera, então, mostrar uma parada pra vocês aqui. Ah, não. Eu tô com muita faquinha da hora agora, cara. Essa que eu comprei em Minas. Você tá vendo? Pera aí. Caralho, que foda. Essa é maneira. Ela tem uma trava superior aqui que não deixa abrir, puxa a trava e abre de uma vez. Ainda bem que eu não tenho webcam, né? Mano, tem uns cantos aqui em Sampa que vem umas facas muito pica, velho. Cadê a que você comprou hoje, Matheus? Você postou no grupo aqui, ela é maneira. Tá aqui, ó. Essa aqui. Ah, é couro de verdade a bainha e é osso o cabo. Aí é tem cabo atrás. De osso, é cabo de osso. É. Caralho, onde você comprou? É em Santa Felicidade, cara, aqui em Curitiba. Tem um cara que revende essas facas do sul. É, caralho. O fundo é tipo um martelo pra quebrar as paradas. Tem um abridor de garrafa e a serra atrás. Tudo isso. Uhum. E a bainha caralho, de caralho, quanto você pagou nessa aí? Cara, esse aqui foi 130 que eu paguei. Caralho. Essa foi cara mesmo. Show, hein, mano? Ah, não foi caro, vai. Para pra pensar. É artesanal a parada, né? É artesanal, porra. Vai se fuder. Artesanal? Não começa com esse papo de artesanal, não. Mas é, porra, é o cuteleiro, né, velho? Exato. O cara que é cuteleiro é foda. Essa aqui... Eu conheci um cuteleiro. Essa aqui é meu irmão que me deu, mas essa aqui eu tenho vai fazer uns 10 anos já, eu acho. Caralho. Antiguinha já. O cabo dela é foda, hein, velho? É, essa aqui deixa eu ver, Põe de novo aí, que eu não tava na tela. Essa aqui é americana. Ah, essa é maneira. É da hora, hein? É maneira. Quem já viu essa aqui em casa? Deixa eu ver... Butterfly, né? Sempre bom. Butterfly. Essa foi a que você exportou, não foi? Importou, né? Exato, veio lá da China. Qual o quanto nela? Cara, essa aqui eu paguei R$14. Quanto? É mais ou menos o preço que vem por aqui. E essa aqui é uma só que... É pequenininha, só que só é bem afiada, mas é tipo um bisturizinho. É pequena, é tipo um bisturi, mas é um canivete, querendo ou não, né? Porque, enfim, ela dobra. Você pode andar na rua com ela. É, eu posso esses dias eu tava conversando... esses dias eu tava conversando com o Neto pra passar por que tipo de faca você pode andar... Que tipo de faca você pode andar na rua... Se a polícia te parar, você tá valendo. Qualquer uma, efetivamente. Não, se ela tem até 14 centímetros, ela não é considerada arma branca. É, cara, a questão é que não tem legislação pra proibir porte de arma branca. Esse é o ponto. Tipo, é previsto que você tem que ter uma licença de arma branca, só que não existe licença de arma branca. Então, tipo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, tem leis estaduais que proíbem. Acho que é a partir de... não sei... Deve ser o que você falou, tem uma centrimetragem certa que acima dela não pode andar. Mas é foda, assim. Ao mesmo tempo, se algum policial te parar com qualquer lâmina, ele pode falar que você é um risco potencial por estar com uma faca. Mas seja proibido, você vira um risco por ter uma faca no bolso. E vai também tipo de portar e transportar. Por exemplo, no bolso você está portando, mas se estiver na mochila você está transportando. É diferente também a parada. É muita coisinha jogada pra você se fuder ou não. É muito, muito foda. Que é bonita pra caralho, cara. Eu fiquei pensando com a bainha, cara. Tipo, cara, tem o pelo do boi no couro deles ainda, tá ligado? Ah, sei. Mano, eu curti essa bainha, velho. Ficou legal. É da hora pra caralho. Veio com a faca já. Muito bom. Ah, tem um botão aqui, não tinha visto. Ou não é um botão? É, um botão. É a faca do Batman. Tem aquelas facas meio malucas que os caras fazem, que tem bússola. É, no cabo e tal. É bússola. Teve uma que eu vi de um malandro que era bússola e lanterna. Porra. Cara, lanterna eu comprei da China. Você rosqueava embaixo, era uma lanterna. Eu comprei da China, essa lanterninha de LED é muito potente, cara. Fiquei impressionado. Paguei 4 conto nisso aqui, só que a bateria eu tive que comprar no Brasil, porque ela vem sem bateria. Cara, ela é muito potente. A potência dela é absurda. Cara, normalmente é usado. A polícia usa muito. Sim. Meu irmão, a gente deu de presente uma lanterna desse. Pagou uns 20 conto, 25 conto. Sim. É muito em conta e muito pesado. Ela tem três módulos? Ela tem o regulador. Ela tem o ligado, ela tem o piscando, uhum. Fica piscando assim. E você pode uhum. regular o tamanho do foco. Você puxa ela, fica menor. Você uhum. empurra, ela fica maior. Bem, o espectro, né, que ela alcança. Uhum. Oh, da hora. Do cara, voltou. Agora estamos. Ah, obrigado, só um teste. Ok. Você tá tipo... no headset? Oi? Tá no headset? É. Ah, tá. É que tá dando pra ouvir a sua TV, eu acho, mas tá tranquilo. Ah, não. É, tá, peraí, não, disfarça. Continua aí. Tá bom. Aqui, o que você tava falando, Almir. Essa faca aqui tem os bagulhos que você falou de colocar no fundo. Deixa eu mandar no grupo. O quê? A faca que tem pederneteira, bússola, lanterna. Ah, sei, tô ligado. É, normalmente é essa mesmo, de camping. Uhum. Só que é a faca de campo. Tem pederneteira. É essa aí mesmo. No Mercado Livre, tá a pergunta aqui. É, olá, sou de menor, tenho 17 anos. Posso comprar essa faca? As perguntas do Mercado Livre. Foda. É muito bom essas perguntas do Mercado Livre. Véio. Ah, Carambite também. Carambite você conhece, né? É a lâmina curva, Carambite. Lâmina curta? É, é a lâmina curta e curva da Carambite. Tô mandando no grupo também. Ah, sei. Essa é bonita, cara. Acho que o Luquinhas tinha uma dessa, não sei se tem ainda. Agora, o que eu acho bonito dessa faca é que ela parece um dente, tá ligado? Aham. Uhum. E eu vi uma faca dessa com mármore, tá ligado? Uhum. O cabo? Ah, o cabo dela era de mármore. E parecia que era um osso de algum bicho, tá ligado? Que o cara pegou. Maneiro. O dente de algum bicho. Ficou muito linda. Essa aqui é da hora, mas não é das mais bonitas. Não é mais bonita, cara. Mas essa aqui é mais pra você usar, né? Custa 15 conto, veio da China. Assim, o produto, pro que ela serve, é bom. Ela é pequena, cabe no bolso e é fácil de abrir, só isso. Uhum. Tanto que tem essa presilha pro lado de trás, é que você aperta ela e já tem a mola que ela abre de uma vez. Tipo aquela que eu te mostrei, só que não é um botão, é uma presilha atrás só. Muito foda. Voltei. E aí? Essa Carambite é bem louca, hein? Vai tomar no cu. E essa aqui que eu mandei no grupo, ele tem... Igual aquela que você tem aí na sua casa, cara, que você também abre com a pisilha atrás, você aperta e ela abre sozinha. Tem a mesma função aqui nessa. Faz igual. Nessa publicação tem uma... Embaixo parece pra mim uma faca tática, bonita pra caralho. Que tem um mosquetão atrás? É. Tô ligado. Que é madeira e a... E a proteção é dourada. Uhum. Não, tô vendo, É, a empunhadura tem até a marca dos dedos, né? Aham. Uhum. Legal. Eu não sei, de uns tempos pra cá eu tô vendo essas facas que é colorida, que eles falam que é arco-íris, tá ligado? Que sim. Pra caralho essas facas. É, eu não vejo muita graça não, cara. Nem sei pra que faz essa porra na real, mas enfim, né? Eu de um tempo pra cá elas estão aparecendo, entendeu? Então, tem Carambite de cor aqui. Só a lâmina dessa cor. Então. Opa. Ixi, que foi isso? É que eu abri aqui um vídeo e tocou a música. Tem um cara mostrando as técnicas dela. Tava na descrição do Mercado Livre. Ah não, porra, não é isso. É, deixa eu abrir direto no YouTube. Pronto, agora sim. Mano, eu tenho muita vontade. Ah, tá, o cara aplicando as teclas. Exato. Ele fez japonês antes, ele é loucão. Faz um monte de parada. Mano, às vezes eu vejo esses vídeos assim e falo, mano, você não vai conseguir fazer isso. Nem tenta, né? Nem tenta. É muito bonito, é muito bonito da ficção, mas na realidade dificilmente você vai fazer. Sim. Porque ninguém ataca do jeito que esses caras atacam, tá ligado? É. Ah, ninguém ataca nesse seco. Normalmente o cara que vai te atacar, ele vem na loucura, ele vem na fúria. É, então, é que vir na fúria também é fácil defender. Você põe a faca com a lâmina pra frente e espera o cara vir, né? Tipo. Então, mas então. Olha o Matheus Bruce Wayne, é foda. Não, mas o que o Omi tá falando faz sentido. Tipo, aqui no vídeo, sabe a argola que tem no cabo da Carambite? Tipo, você colocar o dedo? Sim. O cara pegou a argola, enfiou no dedo do cara que ele tá atacando e puxou o braço dele. É muito específico, cara. Numa briga real não dá tempo de fazer isso. Caiu, o cara cai tremendo no chão. Você tá pelo menos um metro e meio de distância do vagabundo. Ah, o que foi aqui foi legal, acho que funciona. O cara foi dar um soco, aí o cara que tá com o Carambite segurou ele com o braço, dobrou o braço dele, e com a mesma mão ele, enfim, enfiou a faca no cara, teoricamente, né? Isso com uma mão só, legal. Mas é muito específico, cara. cara, o bagulho é tipo uma cena que você não consegue prever. Uhum. Uma briga real, você não prevê. Você não sabe que movimento o cara vai fazer. Pois é. Eu já vi, tipo, lá na cidade do meu pai, em Minas, morre muita gente de maneira idiota. Tipo, briga de bar, muito comum. E uma vez, quando era bem moleque, eu vi um cara que tinha morrido porque o outro cara matou ele com um facão. E facão tramontina, sabe? Aquele facão que mal tem corte, que é só realmente pra cortar árvore, sabe? Pra cortar galho. Cara, não teve técnica. Ele deve ter apunhalado a cabeça do cara umas 10 vezes com o facão e o cara morreu, mas... Mas não é aquela coisa bonita de filme que... Arranca a cabeça cara, do nem cara. No filme é bonito, é uma pessoa morrendo, cara. Claro, claro que sim, cara, você entendeu. É, tipo... Mas não é que o Bill, ah, não é que o Bill, cara. O cara de Osasco querendo dar na moral pra morte. No filme eu falei isso, não, velho. Ah. Do Matheus. É só pensar, cara, não é que o Bill, cara, que você arranca um braço da pessoa quando passa a katana. Não. A faca é um instrumento ou de precisão ou de loucura. Uhum. Porque antigamente matavam muita gente com facada na costela. Chegava pro teu lado, dava facada aqui, chegava no rim, no pulmão, o cara saia andando. Uhum. Te dava uma facada. Pois é, pesado. A faca bem usada é a melhor arma que existe na atualidade. O que vocês viram recentemente que a gente fala nesse programa? De filme? Eu não... Filme, caralho, sério? Caralho, ontem eu vi Alien Covenant. Eu não assisti ele ainda. E tá... Eu acho que é o pior filme que eu já vi na minha vida. Caramba. Existe filme ruim, velho. Alien Covenant. Ah, cara, eu me irritei profundamente com esse filme. Mas eu, primeiro que eu baixei, né? Eu perdi HD pra baixar aquela merda. É... Eu não vi ainda. Mas você achou ele ruim por ele ser ruim ou que ele não era a expectativa que você tinha? Os dois, cara. É exatamente uma mistura dos dois, cara. Que puta que pariu. Porque assim, eu achava que Prometheus era o fundo do poço. Falei, ah, não tem como ficar pior que aquilo, né? Uhum. Eles conseguiram, cara. Parece que foi pra desmentir, sabe? Ah, eu consigo sim, filha da puta. Eu consigo ser pior, aí, vai. Eu faço pior. É. Caralho, velho. E olha que eu geralmente, quando o filme é uma merda, mas o visual é lindo, eu ainda perdoo o filme. Mas o visual desse filme é perfeito, assim, eu achei muito, muito foda. Mas eu não consigo perdoar esse filme, cara, é muito ruim. Prometheus também é uma bonito, merda. Pelo menos. Prometheus ainda é bonito. Mas o Prometheus era realmente bonito. Ele era bonito, sim. Eu consegui perdoar Prometheus por ter feito eu perder tempo da minha vida, mas esse eu não consigo, cara. Eu fiquei muito puto. O Ridley Scott, ele tocou o puteiro depois que o doidinho, que era o designer, o Alien, morreu. O H.R. Giger? Isso, depois que o Giger morreu, porque o Giger segurava o Ridley Scott, tá ligado nisso, né? Ah, não duvido. Eu não sabia, não, mas eu não duvido. É real. O Giller falava, mano, o meu personagem, porque basicamente o Alien é um personagem dele, o meu personagem não vai ser usado pra fazer merda, não. Só vai ser usado no bagulho que eu vi e eu aprovar. Caralho. É só uma dúvida, você que sabe mais do que eu dessa parte, mas ele aprovou o Prometheus? Eu acho que ele morreu antes, cara. Ele já tinha morrido. Ele morreu faz tempo já. Ah, te explica tudo então, tá mais tranquilo agora. É, cara, o Ridley Scott, ele só pôs a mão no primeiro Alien e depois só em Prometheus. Os outros do meio, nenhum é dele. Não, nem os do meio? Não. Não, eu sei que um é do James Cameron. O outro é o 2, o 3 é do David Fincher e o 4 é do Jean-Pierre Jeunet. Tá de sacanagem com o David Fincher. É. E eu gosto do 3, se o pessoal não gosta, eu acho muito legal. O Retorno? Não, o Retorno é o 4. O 3 é o da prisão. Ah, tá. É, que era pra ser o final mesmo. É, exato. Aliás, acaba lá, né? A Ripley morre, pronto, acabou. O 4 eu acho lamentável. O 4 eu acho muito ruim. É ridículo, né? O 4 é muito ridículo. Mas o 3 é legal. Então, só que aí esse 4 também é do Jean-Pierre Jeunet, que é o cara da Amélie Poulain. Então, você já sabe que vai ser uma merda, né? Não precisa. Pô, eu não vi a Amélie Poulain, cara. Porra, é uma bosta. Porra, falam que é bom pra caceta, cara. É ruim mesmo? É horrível. Muito horrível. Que faz esse filme? É a história de uma menina, cara. Simplesmente. A história de uma menina. É, uma menina francesa que tem que passar as paradas e ela é meio engraçadinha e tudo mais. É isso. É aquele filme que você só perdoa porque a protagonista é muito bonita. E você fala, ah, legal, né? Vamos lá, vamos ver. E aí você vai vendo e tipo, tá, vamos lá. E não tem mais nada. O filme é francês ou só o protagonista? O filme é francês. O filme é francês. Puta. É. Eu gosto de filme italiano, que vira e mexe, tem uma putaria no meio. Tipo Sodoma, ou Salô, quer dizer, o 120 dias de Sodoma. Exato. Esse filme é bom. No meio do bagulho começa a rolar putaria, você... Por que isso? Mas vai estar rolando isso aí, eu fico feliz. Eu gosto de filme italiano de zumbi, cara. Aqueles são bons. Puta, esse é mais trash. Dario Argento é foda. Ah, cara, eu nunca vi nada do Dario Argento, cara, acredita? E todo mundo fala bem desse filho da puta. Dario Argento é foda, cara. O Dario Argento foi o... Foi igual o Romero, assim, em qualidade. Esse teve menos visibilidade porque é italiano, mas mesmo nível. Eu tô vendo uns bagulho aqui do... Da Rede... Mano, ele já tinha feito... Ele fez o Alien. O Alien é o personagem dele. Uhum. Os caras só deu um tom de monstro pro bicho. Porque eu vou postar uma foto aqui. É que ele criou... Essa foto foi antes do Alien. Uma foto que ele... É uma ilustração dele antes do Alien. Ele faz o primeiro Alien. Ah, sim, já vi essa imagem. Sim. O que é impressionante o trabalho desse cara, né? O trabalho dele é foda. Fazer um bagulho surrealista. Aliás, todos os trabalhos dele são muito bons. Cara, tinha uma que eu usei muito tempo de plano de fundo, que eu achava linda, cara. Que era um moleque olhando pra um dinossauro. Eu achava fantástica aquela imagem. Deixa eu ver se eu acho aqui no HD. Mano, eu queria ver muito esse cara vivo fazendo uma história do Lovecraft. Né? Os caras pegassem um livro do Lovecraft recentemente e colocassem esse cara pra fazer um monstro. Tá, tem umas que são muito perturbadoras. E essa. Não, tem muita coisa perturbadora. Mas pensa, um cara desse assim, fazendo uma arte de um monstro do Lovecraft. Cara, olha essa aqui que eu tô mandando no. É da mesma sequência, provavelmente. Essa é muito perturbadora. Sim. Essa é muito maneira. Sim. Mano, é uma loucura tão grande, mano. Que você fala, mano, um malandro que fez isso é um perturbado do caralho. A arte dele é muito Lovecraftiana, velho. Essa loucura de. Sim, sim. Mas é uma parada maneira, não é aquela parada também exagerada. Sim, sim. Isso que é legal, é ponderado o negócio. É um bagulho agressivo pra caralho. Mas você olha de primeira instância, se você não analisar a imagem, passa reto muita coisa. Você só vê uma mulher de quatro. É muito detalhe, cara. É muito bem desenhado, vai se fuder. Exato. Caralho. Então, ele que ponderava o Ridley Scott. Ele falava, mano, o que eu faço, eu quero saber o que você tá fazendo, tá ligado? Minha arte, o meu personagem, eu quero que você tenha cuidado com ele. E ele analisava o filme todo do Ridley Scott. Deixava o filme ser. Agora que ele morreu, o Ridley Scott tá com autoridade pra fazer o que ele quiser. Ele tá inteiro. E aí é Deus no sacudo, né? É, porque se você for ver, o primeiro esboço do Alien era pra ser tipo um feto gigante. Eu errei. A imagem que eu tava falando não era do Giger, era do Clive Barker. Eu achei aqui no meu HD. Cenobita? É, tipo Cenobita, mas era uma outra parada, não tinha a ver com Hellraiser. Caralho, isso não é o Cenobita, isso aqui é aquele cara da família dinossauro versão aggressive. Então, cara, eu acho esse desenho fantástico, cara, acho desenho incrível. Não, é foda, mas é bizarro. Se eu não me engano, esse é uma imagem do Criaturas da Noite. Acho que é, isso mesmo. Eu acho essa imagem muito legal, cara, eu passava horas olhando pra ela, que eu acho muito foda. Porque se você parar pra ver, cara, é aquele lance de que é só sombra, né? Tipo, é só sombra, não tem traço. Ele desenha só com sombra, o filho da puta. É muito foda. Ficou muito caralho. É do Criaturas da Noite. Muito bom. Não sei se vocês leram Criaturas da Noite. Eu vi o filme e li o gibi. O livro você não leu. O livro eu não li. Um filme? O filme é muito bom, cara. O filme é de 90. Fantástico. O bagulho acessou todas as mídias da época. Virou filme, gibi e livro. E é tudo do Clive Barker. Tudo do Clive Barker. Nossa, eu vou até mudar minha imagem de fundo aqui pra ela de novo. Eu respeito muito o Clive Barker. O cara é muito foda, vai se fuder, cara. Sim, porque, tipo, quando ele faz um bagulho e ele quer que vá pra frente, ele produz. Ele produz. Tipo, os filmes do Hellraiser é produzido por ele. Pode pegar todos os filmes e a produção de Clive Barker. Mano, e você vê, tem filmes que são contos do Hellraiser. Ele falou, mano, vou fazer um filme disso. O filme dele, muito foda, que é o... Que é o Livro de Sangue. Não sei se você já viu esse filme. Não vi, cara. A história do filme basicamente é assim, uma casa amaldiçoada e vai uma equipe, que é uma mulher lá que é repórter, e eles vão analisar a casa. Nisso aí vai um aparece um louquinho lá no meio da casa, fala, ah, não, que a casa me chamou, que não sei o quê. Uhum. E eles ficam analisando a casa e tal, e descobre que o cara, ele consegue, o louquinho que falou que a casa chamou ele, ele consegue ouvir o que os mortos falam. Uhum. E ele é tipo um, a casa seria um cruzamento entre o mundo humano e o sobrenatural, e o cara seria tipo um porta-voz dos mortos. Então, a maldição do cara é que ele tem que ficar na casa, e o que ele falar, e os mortos vão contando a história deles para o cara, para poderem seguir em frente. Uhum. E o cara fica lá na casa. E o que os mortos contam para ele começa a ficar cravejado no corpo dele, começa a se escrever no corpo dele. Uhum. A minazinha contrata um assassino para matar esse cara, para pegar o couro dele, para ela saber do futuro, essas coisas, do passado. E livro de sangue é porque é o sangue do cara. Caralho. O couro do cara vai. Ele morre, o cara morre, mas a pele dele continua escrevendo. Porra. O fantasma ainda continua passando pelo cara e falando as histórias. Qual que é esse filme? É Livro de Sangue. Livro de Sangue? Bom, dá uma olhada. Isso é o primeiro livro. Uhum. Que compilou agora, o Clive Barker fechou basicamente as histórias dele. Ele escreveu o Evangelho de Sangue. Uhum. Que junta o Red, o Livro de Sangue e o um detetive, estilo Constantine, tá ligado? Uhum. E vira e mexe, ele vai se deparando com essas paradas. E esse filme junta todo mundo. Uhum. Esse livro. Esse livro, esse chumorinho. Da hora. Mano, o Clive Barker, eu acho de terror, ele é um dos melhores. Cara, tinha um jogo baseado na história dele que chama Jericó. Não sei se conhece. Sim. Jericó era muito foda. Jericó foi um livro dele, né? Um livro dele também. Uhum. Do caralho. Escreveu um livro, ele fez uma série, né? Tem uma série. Não conheço. Foi uma série, eu acho que ela teve duas temporadas, Jericó. Uhum. Eu me lembro que eles tinham falado, na época eu não conhecia o Clive Barker, mas eu vi que eles falaram, baseada nas histórias do escritor Clive Barker. Era Clive Barker e Jericó que vinha lá. Isso. Muito foda. É um jogo? É um jogo. Isso. Sim. Pra PC? Pra PC, cara. É. Procura. É foda até hoje, na moral. Como até aí? Hoje é foda. Clive Barker e Jericó. Era um jogo de tiro. É. A ideia é o seguinte, o seu personagem morre na primeira parte, e aí o espírito dele continua rondando e você entra no corpo dos outros personagens pra poder completar as missões. Você é um espírito que vai pegando os outros caras pra poder completar. Ele lembra um jogo que eu joguei. Não era. Mas é bem parecido. Porra, mas maneiro o jogo aqui, hein? Eu gosto de jogo assim. Esse jogo é muito foda, cara. É muito foda. É um Doom maluco. É. Com uma história. Que tem uma história realmente bem complexa, assim. A história é toda muito foda. Não, você entendeu, cara. Esse novo não tem, não. Mas o antigo até que tinha. Que a história do antigo era que os humanos conseguiram abrir um portal pra Marte. Uhum. Só que esse portal pra Marte também abriu um portal pro inferno. E aí começou a aparecer demônios por todo esse caralho, período. Caralho, eu queria muito que tivesse uma sociedade protetora de Marte pra falar que isso era preconceito. Eu queria muito que tivesse. Quem sabe. Entendeu? Tá, vou no banheiro, vou pegar um uísque, já volto. Vai fazer o quê? Ele vai no banheiro, depois ele não sei pra. Vai pegar um uísque, caralho. Mas tem que ser nessa ordem, né? Porque se ele for pegar o uísque no banheiro logo depois, é muito bizarro. Vai saber se ele quer beber um uísque tomando uma gola. Ah, beleza, o cara vai mijar e tomar o uísque ao mesmo tempo. É bem higiênico isso. Exato. Ele quer fazer uma cena de filme, tá ligado? Justo. O pior foi se ele batesse uma foto de uma cena bizarra dessa. Ah, cara, ele liga o webcam do nada, então eu não duvido. Matheus é meio, né? O cara mijando e tomando uísque no gargalo. Caralho. E de roupão, comendo uma mortadela bizarra. Era o símbolo. De roupão com um rosbife na mão. Caralho. Numa mão ele mija. Nossa. Rosbife. Caralho, bagulho nojento. Cena mais bizarra que você pode imaginar. Cadê o Rafael? Rafael já tá chegando. Papai. Ah, ô Mir, você que também manja muito mais de filme do que eu. Eu tava vendo ontem também aquele Dark Tower, cara. Pô, eu vi. Eu juro pra Deus, cara, eu vi 15 minutos, cara. Eu não consegui terminar. É muito chato. O Torre Negra, ele ficou ruim, velho. Porque eles não quiseram seguir o livro. E também não fizeram uma linha decente. Os personagens não condizem. cara, eu só li o primeiro Torre Negra, achei maneiríssimo o primeiro. Não, isso que ainda falam que é o mais fraco, né? O primeiro. É que o primeiro Torre Negra, ele é muito seco, é secão. Certo. O pior Torre Negra é o Mago e o Vidro, que conta uma história que é irrelevante, mas... Os outros são ótimos, velho. Eu gosto muito do Torre Negra, eu li todos. É, o Rafael mesmo é um mega fã da série, fala, ele que me indicou pra ler tal, mas aí eu fui ver O filme, cara. O problema, assim, pra quem leu deve ser um choque foda, assim como eu fiquei mega chocado quando eu fui ver Death Note. Eu fiquei... Não, mano, assim, eu vi o filme do Death Note, mas eu considerei assim, aconteceu a história do anime, e aquilo ali é uma outra história. Ah. Eu não levei aquilo como sendo a história do anime sendo contada. Eu vi aquilo como se fosse uma continuação. Então, mas você é um ser evoluído e melhor do que eu, porque eu não consegui fazer isso. Eu ouvi na hora, eu bati o olho, aí eu tenho os textos, tem os textos que são escritos no Death Note do anime. Durante o anime, tem certas coisas que foram escritas nele, tipo, não confie em alguma coisa, e tá lá no, nesse filme atual. Certo. Eu olhei e falei, caralho, isso não é um live action, isso é basicamente uma continuação. Ah, cara, não, cara. Quando você vê como continuação, ele fica melhor. Não. Ele fica melhor, não é que ele fique bom, fica melhor. Ah, sim, tá, ele fica melhor do que tava, né? É, ele fica melhor, ele não... Ele fica não mais palatável, digamos assim. Isso, entendeu? Porque, tipo, você vai entendendo que eu consigo ver certas diferenças que o povo criticou. Tipo, ah, o Light é muito burro. Sim, porque ele é um americano, ele não é um japonês. Ah, tá, é um bom argumento. Porque se você pegar o Light, ele, lá no Japão, eles valorizam muito o moleque, que é inteligente... Que é estudioso, né? É estudioso. Ele é o top da escola. Sim, nos Estados sim. Unidos, isso não existe. Não, eles valorizam o bully. É, eles valorizam o esportista. Então nunca que o Light do Death Note clássico ia se ambientar nesse universo. Faz sentido. Aí o que os caras fizeram? Eles colocaram a personalidade do Light... Light mais psicopata na mina. Caralho. Mas, puta, velho. Ficou muito ruim, cara. Eu não consigo, cara. Eu não consigo. Desculpe, me critique, mas não dá. Eu não vou criticar você. Eu te dou toda a razão. É difícil você interpretar o que os caras fizeram. E eles pegaram um personagem dividido em dois. Exatamente. E os dois não ficaram legais. Isso que é o que eu acho mais bizarro, cara. Sim, por quê? Porque todo mundo tá esperando que a Misa, que é a Mia que eles falam. Não. É, a Mia, isso. A Mia. Fosse uma mina mais introvertida. Ela é tipo extrovertida. Tipo, uma mina extrovertida pros outros, mas introvertida pra ela. E ela não foi isso. Exato. Que se você... Eu vi o filme, depois eu fui rever o anime. Certo. Não sei se você fez esse processo. Não, eu fiquei tão triste que eu falei não. Não, eu fui rever o anime, porque eu gosto. Aí eu fui rever o anime. O Light do anime, ele é um cara frio, calculista. Sim. Frio, calculista, que ele não se importa de matar o pai dele. Sim, sim. Entendeu? Esse Light que eles fizeram do filme é um moleque. Sim, é um imbecil. É um imbecil. É um moleque. Então ele tem medo de tudo. E um bagulho que nego criticou porque o L era um negão. Isso. Não, isso não tem problema. Isso, não, mas nego criticou. Eu falei, mano, se você... O L é o único personagem que eu não posso reclamar. Porque no anime mesmo, eles falam que existe o orfanato. Eles pegam o menino mais inteligente lá, mas dá o título de L pra ele. Ele certo. Vai falar que o nome dele é L. Certo. Calhou de sair no neguinho. Ok. É o que eu falo. O problema não é você botar o cara de outra nacionalidade, botar o cara às vezes negro, se o personagem é branco, ou branco se o personagem é negro. Você só tem que respeitar a porra do personagem, só isso. Respeita o personagem, cara. O L não é um imbecil que anda armado, cara. Não, mas essa é a... Deu um berro aqui. O anime diz isso muito bem, cara. Ele nunca pega numa arma. mas você entendeu? Caralho! Você entendeu o que eu falei? Não é o mesmo Alien, entendeu? Eu tava vendo esse filme, eu vi ele pela primeira vez, como se fosse uma continuação. Então, beleza, eu não, aí eu acho que funciona. Eu não tava vendo o L como sendo o L do anime. Falei, esse é um outro L. Faz sentido. Esse é um outro L, okay. É um outro cara. Uma outra personalidade, entendeu? Faz sentido. É um outro moleque saído do orfanato. Exato. Então, ele tem uns problemas dele que geram conflito. Tanto que ele é muito apegado ao tiozinho lá. Tanto que quando sim, o tio morre, ele despiroca. Ele fica na merda, né? Ele despiroca, porque era o ponto de segurança dele era o tiozinho, entendeu? Sim, sim. Eu consegui ver esse filme dessa maneira. Eu não peguei esse filme como se fosse uma descrição daquilo que passou no Japão, mas sim como se fosse uma releitura. Não. É, cara, você foi mais inteligente do que eu. O que não é difícil, né? Mano, quando eu comecei a ver o filme, eu já desprendi. Nos três primeiros minutos do filme, falei, isso aí é uma história passada depois do Death Note que eu vi. Né? É, acho que só assim mesmo, cara, pra você conseguir aceitar aquela merda. Sim. Que puta que pariu, cara. Peraí, agora eu que vou no banheiro. Vai lá. Cara, eu comprei um uísque brasileiro hoje. Eu tava com muito medo dele. E aí que ele é bom. Assim, eu paguei R$40 na garrafa, de um litro. Show. Qual que é a marca? Boa pergunta, cara. Ah, mas beleza. Não... Você não leu nem a marca? Não, eu vi. Eu só não lembro o nome. Tá aqui salvo no celular. Deixa eu olhar pra você. Mas é uma cachaçaria... Ah, pera. O quê? Você comprou na internet? Não. Eu comprei aqui em Curitiba mesmo. Mas pera, como você tem que olhar no celular? Você não olha na garrafa? Você não acabou de ver? Eu vi, mas eu esqueci. Eu não vou voltar na cozinha pra ver de novo, cara. Calma. Caralho, você... Caralho, Matheus. Você realmente precisa parar de beber, cara. Chama Barrilete o nome. Certo. É uma cachaçaria do Rio Grande do Sul, que é uma cachaça feita com malte de uísque em vez de feito com cana de açúcar, simplesmente. Mas. E no barril de carvalho, que eles colocaram normal assim. Mas é isso. É um uísque brasileiro que ficou bom. E custa R$40 a garrafa, assim. Qual que é o nome? Barrilete. Barrilete. Assim, ele dá um pau em qualquer uísque que custe 60 pau, cara, na moral. Mas. Eu paguei R$40 na garrafa. Tem que ter isso na cabeça. Senão realmente não vira. É, colocando o preço. Ele tem mais, sei lá. O álcool dele parece mais álcool de cachaça do que álcool de uísque, sabe? É diferente mesmo. Mas ele é bom. Pelo preço, 40 pau o litro, tá muito bom. Um litro? É, um litro, 40 conto. Porra. Aí fica a pergunta: você prefere comprar uma cerveja artesanal brasileira de uma cervejaria? Ou você prefere comprar esse uísque maneiro? Faço esse uísque, cara. Porra. E isso eu pagar 30 pau numa garrafa de cerveja? Vem o uísque. Teve um dia que eu cheguei pro cara que vende cerveja artesanal. Eu falei, mano, você tá de tiração. Caralho, essa porra é uma helicóptero, não tem que ter. Eu... Não é aqui. Não é aqui. Também não é aqui. Ok. Não é aqui. Um helicóptero parecia um tec-tec. Eu comprei cerveja hoje aqui, que chama Das Beer, uma cerveja de Santa Catarina. Eu comprei porque a garrafa tava R$15, R$16 tava a garrafa de 600. Eu falei, bem, 16, 600, vou experimentar. Chama Das Beer. IPA. É uma... Caralho, não é IPA. É uma Australian Pale Ale, que é feito com lúpulo australiano, e uma Scotch Ale, que é tipo a We Have, é mais pesada. É boa, bem boa o estilo. Cerveja com 9 IBV. Mas e a cerveja? O quê? Ah, eu não tomei o ainda. O estilo é bom, mas a cerveja é boa? Eu não tomei ainda, cara, eu só comprei. Ah, tá. Só tô olhando pra ela agora. Tá lá na geladeira. Enfim. Aqui em Sampa abriu um bar que se chama Avareza. Avareza. Ele funciona num esquema estilo posto de gasolina. Ah. What? É que ele recarrega seu... Ele abastece seu carro? Ele funciona como um hidrômetro. Você vai lá, tipo, eles dão um preço. Tipo, essa cerveja aqui é tipo R$1 o litro. A cada 100 ml. Aí vai enchendo e você vai bebendo o chope até dar o preço que você pode pagar. Justo. Exato. Aí é justo. Funciona, aí é legal. Funciona, muito bom. É uma ideia maneira. pra você entrar lá, é R$50 consumíveis. Aí é legal. Justo. E se você não bebeu os R$50, na próxima vez que você voltar, esses R$50 vão estar lá. Bom, aí, também. Então, tipo, o que sobrou vai ficar lá, porque eles pedem seu CPF que você dá, e na próxima vez que você voltar lá, o que você não consumiu vai estar na sua conta. E eles, tipo, recarregam teu cartão. Tipo, bebi 25 conto. Na próxima vez que você voltar lá, tu vai ter mais 25 pra beber. É uma alternativa pelo aquilo que o Matheus tava falando quando ele tava aqui, que era, ninguém mais aguenta ficar pagando uns 60 pau numa garrafa artesanal por causa de sei lá. Não compensa mais, cara. Não, eu tava vendo a foto lá do evento que teve da confraria lá, que foi onde surgiu o Curvo. E eu comecei a me lembrar, mano, nesse dia eu gastei 120 conto, velho. Mas gastou 120 conto de boa, bebendo pra cacete? Eu gostei de 120 Sim, conto, tipo, caralho, podia ter bebido mais. Porra, velho. Porque a gente começou no... A gente começou a beber no Nacional, descemos pro Bulldog, fomos numa hamburgueria, que a gente foi pro outro lado comprar a esfirra, depois a gente desceu pro Delírios. Em cada cervejaria dessa, a gente tomou, eu acho que, umas 4, 5 cervejas. Caralho. Hoje em dia é impossível fazer isso e gastar menos de 200 pau. De 400, né? É, por aí. Vai sair uns 300 pau. Mas vai dar uns 120 pontos. Quando a gente chegou na última, que era um empório, para o do Otto Pinheiros, eu gastei uns 30 conto tomando um Londo IPA. Londo PUI. Então, cadê o Rafael? Eu, Matheus? Matheus? Ele falou que vai pegar uma torta. Ele falou que vai demorar um pouco mais, que a mãe dele tá indo em casa. Não, eu tava falando aqui pro Kaique que eu tava vendo a foto que vocês colocaram lá no dia que nasceu o Covid Rio. Uhum. E aí eu lembrei que nesse dia eu gastei 130 conto em cachaça. Eu bebi pra caralho. Pesado. E coisa que eu não consigo fazer hoje. Se a gente fosse fazer aquele mesmo rolê que a gente fez, a gente ia deixar pelo menos uns 200, 300 pau pra trás. Se a gente resolvesse fazer aquele. É que foi rolê. Muita cerveja, cara. 4 bares. Uhum. Na real. Quando chegou no. Quando a gente tava indo pra Delírios, o Rafael, eu não aguento mais. Vocês são malucos. Porque a gente tá aqui. Na boa? Eu não faria mais esse rolê hoje por questão de dinheiro, cara. Justamente. Não, sim, mano, é por questão de dinheiro. Isso aí que eu tô falando. Porque se a gente pegar... meu irmão, ele tá morando em Santana. Uhum. Lá em Santana rola a corrida da cerveja. 5 km de corrida. E você tem que parar em todos os bares da cidade e tomar pelo menos 3 cervejas. Uhum. Você bebe e continua correndo. Bebe e continua correendo. No final você ganha uma caneca, aquela copo gigante de Edgar. Uhum. Não falei. Quando tiver aí, me chama que eu vou participar. O ingresso, a corrida, a inscrição pra corrida é tipo 120 conto. Mas aí, tá inclusa a cerveja que você vai beber? Sim. Beleza, então vai. Aí compensa. Sim. A cada bar você tem direito a beber 3 chopp. Você pega 3 chopp e continua correndo. Pega 3 chopp e continua correndo.